ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado. Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias. Meu nome é Salta de Lápis e eu tenho um recado para passar para você. Toda segunda-feira e toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, nós temos o nosso programa Papo Amigo Informação com a Tradição aqui na Rádio DCAM 1570. Faço um convite para você, meu amigo, para você, minha amiga, assistir, ver, ouvir e participar do nosso programa. Papo Amigo Informação com Reflexão, o programa do seu, do meu, do nosso coração. Compartilha, compartilha, compartilha. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano.